solo tú mías, girl. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, guardado por ti. Ciclo. Assim que eu luto minhas guerras, é. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, oh, é. Parece que sou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Oh, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Oh, não, não, não. Assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Oh, parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou só por ti. Parece que estou. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que sou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Estou cercado, estou guardado por ti. Parece que estou cercado, guardado por ti. Por ti. Por ti. Assim que eu luto minhas guerras.